Estabilizado, senhor Lia, Léa, Cigão 982. Sete Bull 982, passa a Duna, completa o Silão, chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 1895, Gol no 92. Salvador, bom dia, Gol 982, duas vezes por externo, embaixo travado. Gol 982, bom dia, já avistado, livre pouso, pistão no zero, vento uma centena, 9 nós. Livre pouso, pistão no zero, Gol 982. No chame centro Recife, na frequência 1251, na alterna 13325. 51113325, até mais, obrigado. Estimativo. Trip 5414, desce, mantenha 2000 pés, ajuste de altímetro no 018, informe final LS X-Way. Para 2000, ajustando no 018, reportaremos estabilizado final. X-Way. Chané 6250, inicie redução para aproximação. Reduzindo, Chané. Solidar o procedimento para Chané. Afirmativo. O Oxenet está estabilizado? Estabilizou. Certo, completo final, chame 218.6. O tráfego e o precede, com o precede está a 5.2 milhas, com um down de 130 nós. Tá, o Oxenet está informando 18.95, vai chamar 18.6, Oxenet. 18.95, 118.95, Oxenet 6250. 18.95, vai chamar agora. Torre, bom dia. O Chanel 6250 estabilizado. Chanel 6250, bom dia. Número 2 para pouso, continua aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1018. Aguardando, Chanel. Uno 982 no solo 06, liberando próximo à direita via Fox, solo 121 no decimal 9. Da direita na Fox, chama solo 219, Uno 982. Trip 5414, autorizada a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Repórter estabilizado, 5414. 0 graus, 109, livre pouso, pistão 0. Livre, pouso 990, Channel 6250. Vão na Foxtrot. Bom, 982, muito bom dia. Autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette para o 05, gol 1982. Solo gol 0073, posição número 1, pronto para pushback e acionamento. 1073, autorizado o pushback e acionamento. Autorizado, chama. Channel 6250 no solo 08, liberando via Fox, solo 121, décimo 9. Vai liberar via Fox, 219, Channel. A torre em 118, decimal 612, corrige. 118, decimal 95, bom dia, Mungo. Obrigado, 185, a torre. Bom dia. Channel 6250, autorizado táxi Alfa Juliette, reporte na Juliette. Alfa Juliette, reportará na Juliette, Channel 6250. 4, continua a aproximação, reporta trem mais travado, ajuste 1018. Reportaremos mais próximo a estrada, tríplice 494. Guardião 06 na escuta. Mais travado, trip 544. Trip 5494, vento 120 graus, no 39, livre pouso, pistão no zero. Pesado pouso, pistão no zero, trip 5494. Reportar na Juliette atrás do gol, Oceaner 6250. Gente, Oceaner 6250, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter. 1982, autorizado ingressar na Juliette, posição 05. Juliette 05, gol 1982. Oceaner 63, eu não puxo a sua lá na 3. Oceaner 6311, aguarde, puxa o equipamento. Aguarda. Para o táxi, gol 1073 com 141, 2 horas e 40, opera da confusão 1073. Bom, 1073, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 018. Equipe táxi via Alfa, perdão, via Índia, ponto de espera 1895, o gol 1073, 1098 agora. O Sané 6250, autorizado a ingressar na Juliette, fica atento ao Boeing da Gol, Luciano Type, prossegue para a posição 02. Vai ficar atento ao Gol para iniciar o táxi, posição 2, o Sané 6250. pousando no 90, após o mesmo autorizado alinhar e manter. Afirmação, manter a posição de espera após passagem da TR, autorizado alinhar e manter pista 90, 90. Trip 54 no 4, solo 13, liberando via Eco, solo no 219. 54 no 4, livra direita via Eco, solo 219. Livre decolagem pistão no zero, vento uma centena, 1-3 nós. Livre decolagem pistão no zero, gol no zero, 7-3. Via Alfa Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, 5-4 no 4. Uno, na escuta do solo. Siga, solo. Me aprende o Nuno na escuta. Gente, o Sanai 6311, confirme. É, algum problema com o seu pushback? O senhor efetuou o pushback de forma a ingressar na Taxway Índia? Acabou de quebrar a barra de pushback aqui. Muito bom voo, até a volta. 208, obrigado, boa tarde. Me aprendo no Uno. Será que a senhora autorizaria a gente fazer um peão pela esquerda para ingressar via Índia novamente? Porque eu quebrou a barra do deck aqui. Autorizado, autorizado. Esse é só um 180. Perfeito. Um problema aqui no... O problema vai ter que manter na posição, me apresa no... Sim, poderia confirmar a estimada da posição? Só para o mecânico voltar aqui. Gente, me apresa no... Firmando Vitor, Charlie Hotel. Tá, pode. Então? Até o mecânico conseguir chegar aqui. Sim. 6311 vai ter que voltar pro portão, tá? Ciente, 6311, regresso para o 03, reporte quando pronto para o novo pushback. Reportará. Charlie Hotel, na escuta? Tá livre, já tá pronto pro cruzamento, confirma. Afirmativo, prossegue então o cruzamento. Quebec, Mike, na Lima, chama o solo no 21 decimal 9 para prosseguir até o PAT 3. Está 9991, confirme ciente da informação Unifor. Está 9991, aguarde um minuto para a copa. Uno, prossiga. Trocar para a frequência 119.80 para cheque, caso contrário, retorne esta. Ligou 1073198. Gol 1073, controle 198, como recebe? Alto e claro, 5/5. Dato, mantém esta. Vai, mantém. 9991, pronto, copy. Pronto. Tá 9991, autorizado em Salvador para Fortaleza, via Eutesulu 19, nível 310, decola pistão 10, saída Momo, transição Fruti, transponder 5543, controle de prevenção no 20, decimal 8. 310, aprovado com o ponto Rota de Pampa, plano, autorizado com 19, decolotar 10, Momo, Fruti. 5543, transponder 08, eu controlo, confirma total 9911. Total 9911, confirmando, transponder 5543. Ah, vivo. Total 9911, contingimento correto, reporte pronto para puxa a cena. Isso, é para dar o push, isso vai ser total. Vento 110 graus, 99, guardião 01, aguardando transferência de comunicações. Guarulho. 983, prossiga. Sente da informação Uniform, gol 1983. Afirmo. Gol 1983, aguarde um minuto para cópia. Aguarda. Paulo, Marcelo, Vitor Terracana, na fronteira 543. Confirme para o solo. Chale Hotel, autorizado táxi até o PAT 3 via PAT 1, reporte, correção via PAT 1. Autorizado PAT 3 via PAT 1, confirme como recebe? Possível. Noroeste então, prosseguindo para o Noroeste, chama o controle em 120.8, bom voo até a volta. 120.8, agradeço a colaboração, guardião 01. 013325. 251-3325, obrigado, bom dia. Bom dia. 93 autorizado Salvador para Guarulhos via Upezulu 16, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da El Leda, Bridge, em Bridge intercepta Upezulu 16. Aguarde transponder, frequência do controle 120.8. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via Upezulu 16, decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda Bridge, após Bridge, intercepta Upezulu 16. Controle 1208, agora transponder, gol 1983. Cotejamento correto, transponder 5563. 563, transponder, gol 983. Middle ground, American 980. 9980, confirming Roger of uniform information. We have uniform information, parking spot number 11. Clearance on request to receive a ready copy. American line is 980, ready to copy. Ready copy, American 980. American 980, Salvador to Recife. Via Upper Whisk 58, flight level 390, takeoff runway 10, after takeoff turn left, Uca departure Caju transition, squawk 5534, Salvador approach frequency 120.8. Clear to receive AS file, after takeoff left turn, Uca departure Caju transition 5390. Squawk 5534, departure 120.8, American 980. American 990, read back correct, report here at 2, push and set up. We'll go. total 99 ou nono. Ana Deca, no Pátio 3, puxa Deca na mesa. Autorizado por acionar, total 9911, reporte pronto para ataque. Autorizado, é pronto ao ataque, total 9911.